Quero orar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar, Deus, a minha vida mesmo diante do Senhor e pedir que o Senhor ministre, Senhor Jesus, através da minha vida. Fale com a tua igreja, Pai. Como o Senhor falou comigo, Jesus, como o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, que essa palavra possa encontrar espaço, Senhor Deus, nos nossos corações, possa encontrar um terreno fértil, Pai, e dar muitos frutos, Deus. Que ela possa vir de encontro, Pai, às nossas necessidades, Deus. Pai, eu entrego esse tempo para o Senhor e peço que o Senhor venha cativar as nossas mentes, Deus, e nos desligar, Senhor Jesus, de tudo que possa nos atrapalhar, Deus, de receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo seja livre para fazer, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quiser. Nós entregamos a nossa vida, esse tempo, em reverência ao Senhor e à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Primeira Reis 17. Eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 17. Espera aí que eu estou na palavra errada aqui. 1 Reis 17, do 1 até o versículo 16. Ora, Elias de Tisbe, em Gileá, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá, para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Quando a gente olha para esse texto, eu quero só falar um pouquinho do contexto histórico, como vivia Elias ali, para a gente poder entender um pouquinho como que era aquela situação. Elias estava fugindo do rei Acabe, porque ele foi lá E deu de dedo na cara do rei e disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Imagine você chegar diante de um rei, que era o Acabe, um rei que foi, a palavra de Deus diz, que foi, fez tudo o que o Senhor reprova, mais do que qualquer antes dele. Ele foi um dos piores reis que Israel teve. Acabe foi um rei idólatra, um rei que trouxe todo tipo de deuses pagãos para a terra de Israel. E para ajudar, era casado com Jezabel. Aquela região ali era uma região onde a idolatria era, falava mais alto. Eles faziam sacrifícios dos seus filhos, eles sacrificavam pessoas para esses deuses pagãos. E o deus ali era Baal. O deus Baal, o nome Baal, às vezes ele vem na versão e diz Baal, Haddad ou Rimon. Do hebraico, Baal significa proprietário. Proprietário, e também ele era conhecido como o rei das tempestades. Ele era relacionado às poderosas forças da natureza. Conhecido também como aquele que fazia chover e trovejar. Vocês entendem a gravidade do que Elias fez? Ele chegou para um rei que cultuava um deus, que era o deus que fazia chover. Um deus das forças da natureza. Um deus das tempestades. E ele fala, enquanto eu não proferir uma palavra, não vai chover nessa terra. Porque Deus usava a vida de Elias naquele lugar. Por isso que ele fugiu, não foi porque ele foi lá e falou qualquer coisinha, não. Ele desafiou aquele rei. Por isso ele fugiu. Obedeceu, foi para um lugar lá e foi alimentado por corvos. Só que chegou uma hora que o riacho secou. E olha só o nosso Deus, né? Ao invés dele falar para Elias assim, Elias, o riacho secou, não tem mais comida, então você agora vai para um lugar maravilhoso. Vou te mandar para um oásis, um lugar assim abundante de água, de comida. Não, ele não fez isso. Ele mandou Elias para a boca do leão, para o território inimigo, que era Sarepta. Sarepta era uma cidade também pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que vivia uma seca e uma fome muito grande. E quando Elias sai de onde ele está, a distância de onde ele está até Sarepta, nos dias de hoje, dá mais ou menos uns 150 quilômetros. Não é daqui ali na esquina, não. Ele andou pra caramba. E agora eu fico imaginando o que, que não passou pela cabeça dele. Porque Deus mandou ele para um lugar que ele podia ser morto. Sarepta era governada pelo pai da Jezabel, que era genro de Acabe. Jezabel, ela era também uma mulher muito poderosa naquele tempo. Para a gente entender o nome original dela, no original é Abizebel. Abizebel quer dizer, meu pai Baal é nobre. Olha que massa que esse rei escolheu essa mulher para casar, né? Ela devia ser muito bonita, né? Gostosona e tal, porque, cara, fala sério. Ele era um deus que foi levantado para governar Israel. E ele vai e escolhe uma mulher dessa para casar. Só que é claro que a gente sabe que uma mulher tem muito poder. Tem ou não tem? Imagine uma mulher que é totalmente governada por esses deuses, sabe? Por deuses pagãos, por idolatria. Uma mulher que não conhece o Senhor. Imagine o que, que essa mulher causou nesse reino. Então, quando a gente, às vezes a gente julga Elias. E a gente fala assim, nossa, que Elias, cara bundão, né? Fugir da Jezabel. Porque lá para frente, vai ter uma passagem que diz que ele fugiu dela também. Só que olha de quem que ele... Não é de qualquer pessoa. Ele estava fugindo, ele estava num contexto... Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, a gente podia ver assim a história de Elias numa uma revista Portas Abertas. Sabe Portas Abertas, aquela revista missionária? Porque, cara, ele era um missionário. Dos poucos profetas que sobrou ali, ele era um missionário que estava ali sozinho. E olha o que ele enfrentava. E eu acho tremendo, cara, tremendo, quando Deus fala para ele, você vai para Sarepta. Deus podia mandar ele para outro lugar, né? Pensa, se Deus manda você, vamos dizer aqui, 150 quilômetros é o quê? Daqui a Ponta Grossa? Mais ou menos, né? Tá. Manda você para Ponta Grossa e fala assim, ó, você vai até Ponta Grossa e você vai num barraquinho que fica lá na ponta de uma favela, lá de uma invasão. E você vai bater naquela porta e lá tem uma mulher que ela é viúva e tem um filho. E ela vai te alimentar. Ela vai te sustentar por um tempo. O que você vai pensar? Você vai? Você vai pensar assim, pô, Deus, tanta gente em Ponta Grossa, cheio da grana, rico, poderoso, tantas igrejas lá, né, que podiam me sustentar. E o senhor vai me mandar para um casebre? Mas a gente não vê em nenhum momento aqui Elias questionando Deus. Eu só estou falando isso para vocês entenderem o contexto histórico que Elias estava vivendo ali e o que Deus fez, mandar ele para um lugar desse. E quando Elias chega lá, ele encontra essa viúva na porta da cidade. E antigamente, nesse tempo, as portas das cidades elas eram muito movimentadas, elas tinham muitos comércios, e viúva ali era o que não faltava. Tinha muita viúva, mas Deus escolheu aquela ali. E quando ele chega lá e encontra essa viúva, ele pede para ela, né? Diz para ela trazer a água. E além da água, ele pede para ela trazer o que ela tem, para dar a comida para ele primeiro e para depois ela comer. Imagine só. Elias pediu para essa mulher algo que, humanamente, olhando, sacanagem, né? O cara sabia que ela não tinha, mas ele chegou lá e ele pediu. Ele pediu comida e água num lugar onde não tinha nada. E imagine a situação dessa mulher que diz assim, que depois que ela fizesse aquela comida para o filho, ela ia esperar a morte. Ela não tinha nada. Ela estava literalmente esperando para morrer. Mas Deus escolheu aquela mulher para sustentar Elias. Porque Deus ele não está preocupado com a riqueza. Ele não está preocupado com a quantidade de coisas que a gente pode ter para ele agir na nossa vida. Ele não olha para isso. Ele olha para possibilidades do nome dele ser glorificado. Amém? É engraçado quando... Eu amo a história de Elias, mas me chamou muito a atenção a atitude dessa viúva. Porque ela podia ter dito para ele, eu não tenho, e o que eu tenho é meu. Não vou te dar. Não vou. Mas não. Ela olha para Elias e reconhece Elias como um grande homem de Deus. E ali ela obedece. Ela faz o que ele fala. Imagine se você tem na tua casa um pratinho de arroz e um ovo frito. Arroz com ovo é muito bom, né? Mas imagine que você só tem isso. Aí chega alguém e fala, cara, eu preciso disso daí. Você dá? Você dá crendo que Deus vai prover para você daqui a pouco o teu sustento? Será que a gente faz isso? Ou a gente vai se preocupar e falar, cara, se eu der isso, eu vou ficar sem. Como é que eu vou fazer? Ela creu naquilo que ela ainda não tinha visto. Sabe, eu ouvi esse texto assim, quando eu percebi o que Deus fez naquele lugar e com aquilo que ele tinha. Sabe, ele fez milagre, ele tirou de onde não tinha nada. E é aí que Deus gosta de agir. Por isso, sabe, eu quero mesmo dizer para você que se você está se achando assim, sem nada, porque às vezes a gente fica assim, a gente fica seco por dentro, longe de Deus, sem vontade de fazer nada, vontade de chutar o pau da barraca. E eu não estou falando de provisão material, como aqui. Isso foi um milagre material. Eu estou falando de outras coisas. Eu acho que é nesse momento, sabe, na escassez da tua vida, que Deus vai fazer o milagre. Sabe o que é tremendo, assim, se a gente conseguisse olhar para a nossa situação, olhar para a nossa vida e pensar não que são problemas, são lutas, são lutas, mas também são possibilidades de milagre. Porque nessa hora, nesse momento que você não tem nada para dar para Deus, que Deus vai agir na tua vida. A gente erra achando que primeiro a gente precisa se fortalecer. Primeiro a gente precisa orar uma hora, primeiro a gente precisa despertar os nossos dons, servir a igreja, limpar a igreja, ir para o louvor, servir em todos os ministérios, para daí Deus começar a agir. E é o contrário disso. Quando você está arrebentado, quando você não tem força, quando você não tem vontade, você é uma possibilidade de milagre nas mãos de Deus. Porque é nesse Deus que a gente crê. Um Deus que foi lá, olhou para aquela viúva que não tinha nada, e dali ele tirou o sustento, não só de Elias, tirou o sustento de Elias e da família dessa mulher. De uma terra seca, de uma terra que não tinha nada, de uma terra pagã, em território inimigo. Imagine, gente, humanamente falando, se isso é... Quando a nossa mente limitada ia imaginar um troço desse? Nunca. Por isso, quando a gente está passando por lutas e problemas, a gente acha que a gente vai morrer. A gente acha que a gente não vai conseguir dar um passo para frente. Porque a gente fica olhando para a gente, do jeito que a gente é, do jeito que a gente está. A gente precisa tirar os olhos da gente e olhar para Deus e pensar que tudo isso pode ser uma grande possibilidade de milagre nas mãos de Deus. Amém? E eu quero dizer mesmo para você que se você está doente, se o teu casamento está ruim, se você está sem grana, se você está desempregado, olha quanta bênção, né? Só coisa boa. Tenho certeza que Deus está olhando para a tua vida e vendo uma possibilidade de um milagre. Amém? Parece assim, né? Ah, está falando isso aí, é utopia, né? Não é utopia, cara, é aqui, é a palavra de Deus. O problema é que a gente não encarna a palavra de Deus na nossa vida. A gente primeiro quer ter em abundância para depois fazer. Não é assim. Deus não precisa que você dê uma hora de oração para Ele. Sabe o que Deus precisa? Ele precisa que você chegue para Ele e diga: Senhor, eu não tenho nada. Estou arrebentado. Não tenho força para levantar hoje para ir trabalhar. Mas eu tenho agora o que eu tenho de melhor, Pai. É que eu amo o Senhor. E eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Hoje eu quero ser um milagre nas tuas mãos e levantar e prosseguir. Porque quando eu olho para a vida dessa viúva aqui, eu vejo algumas coisas que, de repente, é o que a gente precisa para que a gente possa prosseguir no reino de Deus. E são coisas simples, muito simples, mas que aquela viúva tinha. E Deus conhecia tanto o coração dela que escolheu ela para sustentar Elias. Os planos de Deus, eles não se frustram. Os planos de Deus são grandes demais. Nós nunca vamos entender a mente dele. Quando a gente olha para a vida dela e vê o que ela fez, a primeira coisa, ela confiou. Quando Elias chega para ela e fala para ela que ele quer que ela faça o bolo, ela quer que ela traga água e faça o bolo para ele, né? E ela fala para ele, né, que ele não tem comida e tal, e mesmo assim, cara, ela tirou da boca do filho dela. Será que eu ia tirar da boca dos meus filhos? Você ia tirar da boca dos teus filhos? E olha a circunstância que ela estava passando. Ela estava pronta, ela não tinha de onde tirar. Mas ela pegou aquilo que ela tinha, ela confiou. E ela foi lá e ela fez o que Elias falou para ela fazer. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. A gente confiar em Deus na hora da tempestade, na hora da luta, na hora da escassez. A outra coisa que ela fez foi obedecer. Porque também não adianta nada você confiar em Deus, você crer que ele pode fazer, mas não ter obediência na tua vida. E a obediência é algo que pode trazer para a nossa vida coisas incríveis com Deus. Porque a obediência é sinônimo de dependência. Quando você obedece, você sabe que você depende de Deus para todas as coisas. Você está obedecendo porque você conhece quem é o soberano sobre todas as coisas na tua vida. Amém? E essa viúva, ela obedeceu. Mesmo contra todas as circunstâncias. Ela podia dizer, não, eu não vou te dar o que eu tenho aqui. O meu filho vai morrer. Eu não tenho, eu tenho que dar comida para ele. Como é que eu vou te dar o que eu tenho? Não, ela confiou, ela obedeceu e fez o que Elias pediu. A palavra aqui, ela não deixa muito claro quando Deus fala lá para Elias, eu ordenei que uma viúva te sustentasse. Na verdade, em nenhum momento a viúva olha para Elias e fala, ah, o teu Deus falou para mim que você ia vir aqui. Ela não tem isso aqui, ele não falou. Talvez ele tenha ordenado, sei lá, os céus, o plano dele já estava pronto, eu não sei. Ele moveu o coração dela. Ordenou, de repente, foi isso. Ordenou que aquilo ia acontecer. Era o plano dele. E moveu a viúva para obedecer. E além de ser confiante, obediente, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu a única coisa que ela tinha. Porque ela não tinha nada. Mas foi aquilo que ela deu. Por isso que eu digo, sabe? Porque a gente não precisa ficar procurando coisas abundantes para dar para Deus. A gente não precisa. A gente tem que vir para Deus do jeito que a gente está. Por que quando a gente está arrebentado? Por que quando a gente não consegue ir com o nosso ministério para frente? Quando a gente não consegue orar? Quando a gente não consegue fazer nada? Por que a gente desiste? É nessa hora que a gente tem que ir. É nessa hora que a gente tem que se achegar a Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Então, se você está fraco, glória a Deus. Você é uma possibilidade de grandes milagres do Senhor. Amém? Além de ser obediente, de confiar, de dar tudo que ela tinha, aquilo era o melhor que ela tinha. Ela deu para ele. E além de tudo isso, no meio de toda aquela circunstância, ela continuou vivendo a vida dela. Cara, ela levantava cedo, ela ia lá, ela colhia os gravetos, ela fazia parte dela. Ela fazia. Ela não parou de viver porque ela estava vivendo num tempo de seca, de luta. Ela não desistiu. Ela cuidava do filho, ela cuidava da família dela. Ela prosseguiu. Ela não desistiu de viver, como muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente acha que é mais fácil a gente chutar o balde. Muitas vezes a gente acha que é mais fácil a gente ficar deitado na nossa cama, chorando, se lamentando, murmurando, ao invés da gente ir para frente, confiar, obedecer, dar o que você tem de melhor. Porque quando Deus ele não espera que você seja perfeito, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Da maneira como você é, da maneira como você está, Deus vai agir na tua vida. Eu não estou falando com isso que você tem que ser relaxado, que você tem que pecar. Entendam bem o que eu estou dizendo. Estou falando de um coração quebrado, estou falando de uma vida arrebentada. De uma vida que vai até um ponto e chega ali e não consegue mais ir para frente. É disso que eu estou falando. Estou falando daqueles dias que você abre os olhos e você fica pensando, cara, eu não tenho o que fazer. Estou cansado, estou cansada, estou carregando o mundo nas costas. Eu não tenho nada para dar para Deus. Você tem, sim. Você tem. Quando Ele olha para você, Ele não vê essas coisas. Ele olha no teu coração e vê o que tem de melhor. E você nem sabe o que é, mas Ele sabe. Então, se você não pode dar uma hora de oração para Ele, dá 5 minutos, que é o que você pode, que você tem de melhor naquele dia. Muitas vezes é muito difícil a gente continuar exercendo os nossos ministérios com as lutas que a gente tem. Mas eu posso dizer para vocês que o que eu percebo e o que eu vejo, o que eu testemunho dentro dessa igreja é que as pessoas que se arrebentaram, que a vida destruiu, que a vida arrebentou e permaneceram e continuaram com seus ministérios, essas pessoas foram grandes milagres nas mãos de Deus. Amém? Então, não desista do teu ministério, não desista do teu casamento. Olhe de maneira diferente. Olhe que isso tudo que está acontecendo na tua vida é uma possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Só que você precisa buscar essas coisas que a viúva tinha ali. A confiança, a obediência, a você dar o que você tem de melhor naquele momento, naquela hora. É só isso que você tem que fazer. Parece facinho, né? Mas não é. Claro que não é fácil. Mas também não é impossível. Eu creio que não é impossível. Sabe, às vezes eu vejo assim, muitas vezes, quando as lutas vêm para a nossa vida, a gente pega tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, e eu estou falando de dons e talentos agora. Coloca dentro de uma caixa, põe um cadeado e fala assim, Deus, eu quero dar um tempo. Eu vou dar um tempo porque eu não estou legal, eu não estou bem. Eu não tenho força para ir fazer. Só que a gente esquece que esses dons que a gente guardou ali não são nossos. Ele nos dá aquilo para a igreja, para a edificação do reino dele. Então, quando você pensar em colocar o teu dom numa caixa e trancar a chave e esperar você ficar forte, você ficar bem, você se fortalecer, pense que não é isso que Deus quer. Deus quer você arrebentado, porque na hora que você subir aqui arrebentado, a glória dele vai aparecer. A hora que você impor as tuas mãos para orar por alguém e você não tiver a mínima condição, é naquela hora que a glória de Deus vai aparecer. Porque a escassez nossa, a nossa insuficiência é a suficiência de Deus. Deus não precisa que você seja uma super mulher, que você seja um super homem. Deus quer que você ame a Ele acima de todas as coisas. E quando você ama a Ele acima de todas as coisas, você prossegue. Você vai para frente. Você não para, você não desiste, você persevera. Se você está arrebentado, pede ajuda. Tem muitas pessoas aqui dentro dessa igreja que podem caminhar com você. Não desista. Comece a olhar, tem Todo mundo acho que já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso, né? O primeiro. E tem uma parte naquele filme que eu acho muito legal, que ele chega lá e começa a falar um monte de coisa para Deus, né? E falar de coisas que acontecem na nossa vida, e Deus fala para ele: seja um milagre. Cara, eu acho muito legal. Cara, seja um milagre. Sabe, às vezes a gente. Eu falando essas coisas aqui para vocês, parece que é tudo tão fácil, né? Parece que é tudo tão cheio de flores. E não é. A nossa vida é muito dura. Só que olha o Deus que a gente tem. Um Deus que vai aonde não tem nada e faz ali um milagre. Deus olha para a minha vida e vê o que eu sou. Que eu não tenho nada de bom. E ali ele faz um milagre. Ele olha para a tua vida e faz um milagre. Então, vamos pensar que a circunstância que você está passando agora, você tem que se alegrar, porque é uma possibilidade de Deus fazer um milagre na tua vida. Imagine que legal você testemunhando depois. Cara, estava arrebentado, não tinha nada. Não estava nem de joelho, estava de cara no chão. E Deus veio e fez um milagre na minha vida. Porque é assim que Deus quer a gente. Ele quer a gente de joelho, de cara no pó. Entendendo que a gente precisa ser submisso. A gente não precisa ser a melhor igreja do mundo. A gente não precisa ser o melhor ministro de louvor. A gente não precisa ser o melhor pregador. Não precisa conhecer tudo de teologia. A gente não precisa de nada disso. Essas coisas, para Deus, não são nada. Nada. Por quê? Porque Ele olha no teu coração. Deus vem e faz um milagre naquilo que é pouco. E se você hoje é um grande ministro de louvor, um grande pregador, um grande qualquer coisa no reino, você deve tudo isso a Ele. Porque é a glória dele através da tua vida. Amém? Então, gente, que a vida dessa mulher, assim, quando eu li isso essa semana, e Deus ministrou isso no meu coração, porque todo dia é um desânimo diferente, né? É a rotina. É a vontade de não trabalhar, é a vontade de não estudar, é a vontade de não, muitas coisas. Só que quando a gente olha para a vida de uma mulher assim e vê que Deus fez um milagre ali onde não tinha nada, eu creio que tudo isso de ruim que a gente está vivendo na nossa vida, nas mãos de Deus vão se tornar grandes coisas, grandes testemunhos de vitória. Sabe, às vezes você pode pensar assim: ah, mas tá, e daí? Eu vejo o cara do meu lado vivendo isso. Eu vejo o milagre acontecendo na vida do cara que está do meu lado, mas eu não vejo o milagre acontecendo na minha vida. Cara, isso daí é com você e com Deus. Eu não sei. Não entendo. Não tenho respostas para isso, eu creio que ninguém tem. Só que foi uma viúva que ele escolheu, no meio de tantas que estavam ali. Ele não fez esse milagre na casa de todas as viúvas daquela região. Ele não fez. E tinham muitas viúvas ali. A fome era geral. Não era só na casa dela que estava faltando, mas ele fez na casa dela. Então, se ele faz do cara para o cara do lado, isso é problema dele com Deus. A tua vida com Deus é outra coisa. Você tem que buscar isso nele. Porque às vezes a gente fica preocupado demais com a vida do irmão e vai largando a nossa vida. A gente fica olhando muito para o lado e esquece de olhar para cima. A gente precisa olhar para Deus. Amém? Nós todos, eu creio, creio mesmo. Somos uma possibilidade de milagre nas mãos de Deus. Amém? E eu creio também que essa noite é uma noite de restauração, uma noite de reconciliação da nossa vida com Deus. É uma noite da gente entender que nós somos um lixo. A gente não é nada. Nada. A gente é pó. Mas a gente é suficiente para Deus fazer um milagre na nossa vida. Então, eu quero dizer para você, se você está afastado do Senhor, se você tem vivido uma vida medíocre, uma vida desgraçada, uma vida onde você tem desistido de todas as coisas, que você tem largado e você não quer nem saber quais são os planos do Senhor para a tua vida, eu quero pedir que você abaixe a tua cabeça e nós vamos orar por isso. Quero pedir que você se coloque mesmo diante de Deus e deixe Deus mover o teu coração, agir, sabe? Deixa Deus fazer um milagre mesmo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, o Senhor é maravilhoso, Deus. Deus, quando o Senhor, Pai, nos faz entender, Senhor Jesus, qual é o tamanho do Senhor nas nossas vidas e quem é o Senhor nas nossas vidas, a gente fica menor ainda do que a gente já é, Deus. E isso é maravilhoso, Deus. Porque a gente pode depositar as nossas esperanças num Deus perfeito. Num Deus que tem um plano mestre para cada um de nós aqui. Sabe, Senhor Deus, eu sei que existem pessoas aqui, Senhor Jesus, que talvez tenham largado mesmo todas as coisas, tenham trancado seus dons em caixas mesmo e largado, Senhor Jesus, não quer mais saber. Sabe, Senhor Deus, pessoas que estão vivendo realmente uma vida medíocre e desgraçada mesmo com o Senhor, Deus. Uma vida, Senhor Deus, onde todas as coisas têm dado errado, onde nada tem dado certo. Deus, eu vejo, sabe, Senhor Jesus, como o Senhor me mostrou, Deus, que é assim, exatamente assim, que o Senhor precisa que a gente esteja para que o Senhor faça um milagre na nossa vida, Pai. Deus, traz à nossa consciência, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor trouxe para aquela viúva, Deus. A obediência, a confiança, que a gente possa dar o que a gente tem de melhor, Deus, e que às vezes não é melhor aos nossos olhos, mas é melhor aos teus olhos, Deus. Deus, eu peço que o Senhor toque mesmo na vida de cada um aqui, Deus. E que a gente possa realmente ser um milagre nas tuas mãos. Porque, Deus, a gente caminha por um mundo, Senhor Deus, que jaz no maligno, Deus. Mas eu creio, Senhor Deus, que as nossas vidas, quando estão assim, são testemunhos vivos, Pai, de como o Senhor pode fazer grandes coisas, Pai, num terreno seco, num terreno que não tem nada, na escassez. Deus, o Senhor é o Deus da suficiência, Deus. E nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Pai, eu quero dizer, Senhor Jesus, que nós precisamos do Senhor, sabe, Deus, para trazer a memória, Pai, a quem a gente é. Para trazer à memória, Senhor Deus, também o que nós somos diante do Senhor, Pai. Porque quando o Senhor olha para as nossas vidas, Pai, o Senhor vê filhos amados e queridos, Pai. Filhos, Senhor Jesus, que têm enfrentado muitas lutas, mas que confiam no Senhor, Pai. E eu quero mesmo pedir que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nas vidas de cada um aqui, Deus. Que venha confrontar o nosso caráter, Pai. E que a gente pare de achar que a gente tem que ser melhor e suficiente para todas as coisas dentro do reino. Não, Senhor Deus. Nós precisamos só do Senhor, Pai. O Senhor é o nosso começo, meio e fim em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor leve cada um aqui em segurança, protegendo, livrando e guardando de todo o mal. E que durante toda essa semana a Tua palavra venha, Senhor Deus, dividir alma e espírito. Venha, Senhor Deus, sabe, sobre o nosso caráter. Mudar realmente, sabe, Jesus? Para que a gente possa ter, não ser, sabe, Senhor Deus, caminhar com o Senhor, não achando que é um peso, mas que a gente tenha prazer, Pai, prazer em orar e na Tua palavra, Deus. Nós entregamos as nossas vidas exatamente como a gente está, Senhor Deus. Que o Senhor tome conta, Pai, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Até quarta-feira, reunião de oração, 7:30.